Olá, olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio da Jason Academy. Eu sou o Jason e estou super entusiasmado por estar aqui convosco novamente. E eu sou a Maria, professora de inglês e colaboradora regular aqui na Jason Academy. É um prazer estar de volta para mais um episódio incrível. Hoje trazemos para vocês o nosso sexto episódio, ampliando seu vocabulário em inglês. Vamos continuar nossa jornada de aprendizado, focando em palavras e expressões do dia a dia que vão ajudar muito a todos que estão começando ou já têm um conhecimento básico da língua inglesa. Exatamente, Jason. E como sempre, adaptamos o conteúdo para o contexto angolano, para que seja ainda mais relevante para os nossos ouvintes. Então, preparados para mais uma aula super interessante? Vamos iniciar com o nosso aquecimento mental. O aquecimento mental de hoje é muito divertido. Vamos testar quanto vocabulário de inglês vocês já conhecem. Jason, pergunte aos nossos ouvintes, quais são as primeiras 5 palavras em inglês que vêm à mente deles? Boa pergunta! E vocês, quais são as primeiras 5 palavras em inglês que vêm à vossa mente? Pause o podcast por 5 segundos e diga-as em voz alta. Pronto, agora vou partilhar algumas palavras que provavelmente vieram à mente de muitos. Hello, yes, no, thank you, love. Estas são algumas das palavras mais comuns em inglês. Excelente, Jason. E isso nos leva diretamente ao nosso conteúdo principal de hoje. Vamos falar sobre vocabulário que usamos no dia a dia, pronúncia correta e algumas dicas para melhorar a conversação em inglês. Vamos começar com saudações e apresentações. Estas são geralmente as primeiras palavras que aprendemos em qualquer idioma. Maria, podes partilhar conosco algumas expressões básicas para se apresentar em inglês? Claro. Vamos começar com hello ou hi, que significa olá. A pronúncia correta é hello ou simplesmente hi. Depois temos my name is, que significa o meu nome é. E para perguntar o nome de alguém, dizemos, what's your name? Vamos praticar juntos. Hello, my name is Jason. What's your name? Experimentem dizer isso em voz alta, ouvintes. Muito bem. Agora, para começar uma conversa simples, é útil saber como perguntar, de onde és? Que em inglês é, where are you from? E para responder, dizemos, I am from Angola. Ou o nome da sua província ou cidade. Isso mesmo. E no contexto angolano, podemos dizer I am from Luanda ou I am from Huambo, por exemplo. Outra pergunta comum é What do you do? Que significa o que fazes ou qual é a tua profissão? E para responder a essa pergunta, podemos dizer I am a student, sou estudante. I am a teacher, sou professor. I am an engineer. Sou engenheiro, entre outras profissões. Vamos agora falar sobre vocabulário relacionado com a rotina diária, o que fazemos todos os dias. Maria, podes partilhar algumas palavras úteis? Com certeza. Vamos começar com verbos comuns. Wake up, acordar. Brush your teeth, escovar os dentes. Take a shower, tomar banho. Eat breakfast, tomar o pequeno almoço. Go to work ou go to school, ir para o trabalho ou escola. E não podemos esquecer de come back home, voltar para casa. Have dinner, jantar. Watch TV, ver televisão. E go to bed, ir para a cama. Estas são atividades que a maioria das pessoas faz diariamente. Exatamente. Agora vamos falar sobre vocabulário relacionado com o ambiente urbano, algo muito relevante para quem vive em cidades como Luanda, Benguela ou Lubango. Como pedir informações ou direções em inglês? Ótimo tema. Se estás perdido ou precisas de ajuda, podes dizer excuse me, com licença, para chamar a atenção de alguém. Depois podes perguntar where is the bank, onde fica o banco, ou how do I get to the market, como chego ao mercado. E é importante saber expressões como turn right, vire à direita, turn left, vire à esquerda, go straight, siga em frente, e it's near, far, é perto, longe. Agora vamos dar atenção especial à pronúncia. Uma das maiores dificuldades para falantes de português é pronunciar corretamente alguns sons em inglês que não existem no nosso idioma. Exatamente. Por exemplo, o som TH em palavras como thank you. Muitos angolanos tendem a pronunciar como thank you ou thank you, mas o correto é colocar a língua entre os dentes e soprar levemente. Vamos praticar. Repitam comigo. Thank you. Outra palavra é three, três. Não é tree, árvore, mas three, com a língua entre os dentes. Outro som difícil é o R em palavras como car ou far. Em inglês, principalmente no inglês americano, o R é mais pronunciado do que em português. E temos também a diferença entre vogais curtas e longas, como em ship, navio, ship, e sheep, ovelha, sheep. A primeira tem um som de I curto, enquanto a segunda tem um som de I longo. Muito bem explicado. Agora vamos para algumas dicas de conversação. Uma das coisas mais importantes em qualquer conversa é saber como iniciar e manter o diálogo fluindo. Sim, para isso é útil conhecer algumas expressões que usamos para preencher pausas ou ganhar tempo para pensar, como well, bem, let me think, deixa-me pensar, you know, sabes, ou actually, na verdade. E também é importante saber como expressar que não entendemos algo. Podemos dizer, sorry, I don't understand. Desculpe, não entendo. Ou, could you repeat that, please? Poderia repetir, por favor? E quando precisamos encerrar uma conversa de forma educada, podemos usar expressões como, it was nice talking to you. Foi bom conversar contigo. Ou, I have to go now. Preciso ir agora. Chegou a hora dos exercícios práticos. Vamos fazer um pequeno diálogo usando o que aprendemos hoje. Jason, podes começar? Claro. Hello, my name is Jason. What's your name? Hi, Jason. My name is Maria. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Luanda. And you? I am from Benguela. What do you do? I am a teacher. I teach English. What about you? I am a podcast host. I like my job very much. That sounds interesting. Well, I have to go now. It was nice talking to you. It was nice talking to you too. Goodbye. Goodbye. Agora é a vez dos nossos ouvintes. Pausem o podcast e tentem criar um diálogo semelhante usando as expressões que aprendemos hoje. Pratiquem com um amigo ou familiar, ou até mesmo sozinhos. E lembrem-se, a prática leva à perfeição. Quanto mais praticarem, mais confiantes ficarão para falar inglês. Falando em prática, vamos fazer mais um exercício. Vou dizer algumas palavras em português e depois de cada uma, façam uma pausa para tentar dizer a tradução em inglês. Depois, a Maria vai dar a resposta correta. Vamos começar? Obrigado. Thank you. Por favor. Please. Desculpe. Sorry. Ou, excuse me, dependendo do contexto. Com licença. Excuse me. Até logo. See you later. Ou, goodbye. Excelente. Estamos quase no fim do nosso episódio, mas antes quero falar sobre inclusão e motivação. Sim, Jason. É importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. Não se comparem com os outros. Celebrem os vossos próprios progressos, por mais pequenos que pareçam. Exatamente. E em Angola, o inglês é cada vez mais importante, não só para estudos e trabalho, mas também para conectar-se com pessoas de todo o mundo. O nosso país está em crescimento, e o domínio do inglês abre muitas portas. Isso mesmo. E lembrem-se, errar faz parte do processo de aprendizagem. Não tenham medo de cometer erros. É assim que se aprende. Uma dica importante. Tentem incorporar o inglês no vosso dia a dia. Podem mudar o idioma do vosso telemóvel para inglês, ver filmes e séries em inglês com legendas ou ouvir músicas em inglês tentando entender a letra. E não esqueçam de praticar um pouco todos os dias. Mesmo que sejam apenas 10 ou 15 minutos, a consistência é a chave para o sucesso na aprendizagem de um novo idioma. Chegamos ao fim de mais um episódio da Jason Academy. Espero que tenham gostado e aprendido muito com o conteúdo de hoje. Na próxima semana continuaremos com mais conteúdos interessantes para ajudar-vos na vossa jornada de aprendizagem do inglês. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e familiares. E se tiverem dúvidas ou sugestões para futuros episódios, deixem nos comentários. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Keep learning and never give up. Continuem aprendendo e nunca desistam.